Ô, mano, no papo, você tá ligado? Ô, mancado, os caras devem ter gravado com suco. Ai, tipo, ai, tira o Egg agora. Nem gosto. Filho, tira, tira o Blue. Tá com suco. Esses bagulho aí. Eles estão sempre perguntando o que eu faço. Pareço na melhor hora, sou coringa do baralho. Só tô vendo coisa na minha língua do quadrado. Mas aí andando com a cabeça de mano embaixo do braço. Eu me sinto sufocado, rodeado dessa gente. Mas ainda sou o cara que esses manos querem ser. Sempre olham todo. Uma coisa diferente. A gente só olha de cima e manda eles. Essa fumaça que eu tô ficando sem ar. Dentro do cabelo e eles nunca vão achar. Até entendo que eles querem comigo. Eu sou uma estrela que não para de brilhar. Manda sua alma direto pra lutosfera. Se esse mano mosca é fumado igual Malboro. Eu já tô cansado, então nego não me estressa. Se escuta white noise como se fosse um tesouro. Cinco anéis eu tô portando na minha mão. Sangue fresco escorre, mas não mancha minha prata. Com essa alcateia eu causo destruição. Queimo um mix de erva pra tentar matar meus karma. Se fica triste se um dia acabar, reclama no privado que a gente vai copiar. Fica suave, isso ainda vai demorar. A gente ainda tá aqui pra você poder se inspirar. E eu sempre me pergunto se eu existo e pá. Mas se passei lá, eu só quero gritar. Que eu não tenho nada a ver com isso. Quanto mais eu quero, mais me afogo no meu vício. E eu nem sei o que eu fiz, não sei querendo que eu morra. Sou mais puro que água fria. Desculpa, eu não tenho escolha. Quis me ver, foi mal. Quis ficar, tchau, tchau. Fico triste por eu ser que nem você. Eu que sou mal. Seus dias estão contados, sou o diabo necessário. Eu sou o personagem mais odiado nesse arco. Importante igual o Skype, corrijo minhas falhas. Nem ligo pra sua, cê vai sofrer com seu cargo. Bota máscara de gás pra passar pela sua banca. A aura dela fede, pra frente vocês não andam. Tira a máscara pra falar comigo. Guarda essa energia ruim que eu não sinto. Ah, white noise nessa porra. Ah, gangue gangrena. Ah, me joguei dentro, sou parte de toda a cena. Ah, cê tá sem sorte. Ah, é white noise. Ah, barulho branco, tem mais preto que a sua mão. Ah, eu só escrevi isso mesmo. É isso, tá ligado? White noise. White noise. White noise. White noise. White noise. White noise. Essa fumaça que eu tô ficando sem ar. Que dentro do cabelo e eles nunca vão achar. Sentindo que eles querem achar. Eu sou uma estrela que não para de brilhar. Tanta fumaça que eu tô ficando sem ar. Tem dentro do cabelo e eles nunca vão achar. Eu tô sentindo que eles querem comigo. Eu sou uma estrela que não para de brilhar. Acabou o som, não tem mais som. Obrigado por ouvir. Ô, viado, tô gravando o bagulho aqui, fica quieto.